sacrifício perfeito de louvor. Cordeiro puro e santo, na cruz se entregou, removeu toda a barreira de separação ao clamar consumado. Presença do Senhor, deixa o véu descer e o louvor subir. Deixa o véu descer e o louvor subir. Deixa o véu descer na presença do Senhor. Presente.